Quebec, livre decolagem. Afirmo, livre decolagem. Decola 28, chama o controle em 1935, bom voo. Senado 35, controle, obrigado. Bom dia, 3890. Vitor Quebec, Quebec, o senhor vai iniciar ou tá com algum probleminha aí pra iniciar? Confirme. Já passa 1800 na boca. Urbanizou 330 e sai da PUCA. 330 na PUCA, 3890. Quebec, Quebec, confirme. Aportando a decolagem, ali para Quebec, Quebec. Afirmativo, o senhor tem condições de livrar rapidinho na Quebec? Medicinal 5, alterne 1133, decimal 65. 265, 3265, bom dia. Quebec, Quebec, libera na Quebec e aguarde para prosseguir na pata novamente. Só vai, tem intenção de decolar novamente ou vai retornar ao pátio? Vamos dar uma verificada aqui na aeronave aqui, tá ok? Sem problema, só aguarde na Quebec um minutinho, daqui a pouco o taxi o senhor, tá ok? Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 110 graus 99. Autorizado, pouso 17, Alfa Vitor Juliette. Aprovado, nível de voo 340. Prossiga. TAM 31179, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela UPS do 44, pista 10, curva direita, saída. Dael, Leda, Eudes, controle 1119-35, torre 1118-6, transponder 5010. E foi Mará na segunda milha, na final, no 7 de novembro, Alfa. Eu tô autorizado, decolada 10, Dael. Leda, Giner, 119-35 ao controle, 5010 transponder pela Lopes Lua 44. 3179, transponder 5010. 5010. Papapá, mais três, como eu prossigo? Três 179, após Leda, direto Eudes. Gente, Leda Eudes. Então, 3179, reporte ponto para pushback. Nos impedia de ir por dentro, para não ouvir, por dentro, já não existe mais, né? Azul 4208, prossiga na chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, 4208. Israel passa por Leda. É após Leda, direto eu, onde intercepta a Ampers Lu 44. Vitor, Quebec, Quebec, o senhor tem condição de agilizar até a bata? Afirmativo, agora mesmo. Afirmativo, estou autorizado até a bata agilizando. Ação, mas a princípio, o que saiu pra gente aqui, você perdeu a Ampers Lu 44, você praticamente é a Ampers 50. A gente está em contato com a empresa para fazer modificação para 21. Oi? instante. A gente tendo a CHG, a gente coordena com o centro aqui. Obrigado. O Delta Manati, o número 10, só instante para cópia no PAT 4. Que tango aquilo, prossiga. É Papa Tango, uísque, tango aquilo, é isso? São 3153, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, tá, 3153, boa semana. Chega com o Delta, Manati, no meu pé, visual, decola a pista no 7, curva direita, a checa chapéu, 1862, 935, controle 0125. Opa, B? 12, 1014 no altímetro, 18,6, vou viajar com o Delta. É o Delta, autorizado táxi para ponto de espera da pista 17. Confirme, Maqueco Delta. Funcionamento, Mike Eco Delta, pode para o táxi. Oi, o Indian November Alpha na segunda milha da 17. Sim, Indian November Alpha, continue. Quais são? Autorizado pouso pista 17, vento 120 graus com 10 nós, QNH 10 no 4. Sente de pouso, Indian November Alpha. Então, 3890, chame Recife, frequência 12685, alterne 13365. O 3890, Recife, agora no 2065, 13365. 3890, obrigado, bom dia. Contrário Salvador, bom dia, Oxenar 6200. Oxenar 6200, essa identificação, desfile de voo 060. Autorizado, chegada mais. Confirme a descida até qual nível? Chalé 6200, desça para nível de voo 060. Sente 060, chegada Mari 6200. Controle o 355-316, ciente da Juliette. 355-316, sua identificação, autorizado de chegada Amanda, está no nível 070. Amanda, até o 070, 355-316. Controle a 3, Oxenar 6200, voa direto STAP. Oxenar 6200, negativo, mantenha o perfil da STAP. Ciente, mantém perfil. Equipe 5316, reduz velocidade para 2509. 253 e no 6, reduz velocidade para 250 nós. 250 nós, 253 no 6. O Xander 6200, voe na proa de TAP. Minha proa para 6200. O Xander 6200, voe na proa de TAP. Firme TAP, 6200. Controle de Salvador, 4208. Azul 4208, desça para 2000 pés, QNH 109. 104, 2000, poderia liberar redução de velocidade, tá? Azul 4208, autorizar redução de velocidade, reporte de estabilidade dele. Poderia confirmar? Para o 4208. Azul 4208, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Ok, autorizado, final LS, portaria estabilizado, está liberada a recepção em TAP? Azul 4208, autorizado. Graças. Cuidado, chama a torre. Aqui é cuidado autorizado, táxi até o ponto de espera pista no 7. Motor de Salvador, bom dia, passarei do 2223, 5 da Juliette. Passarei do 2223, essa medicação, mantém a chegada Bonf, desça para nível de voo 080. Bonf 080, identificou 2283, passarela. Aqui na descida, 6200. 6200, desça para 3000 pés, ajuste 9094, livre da restrição de altitude e velocidade em TAP. 103000, 1014, livre das restrições de TAP, 6200. 5316, número 3 na aproximação ILS. Fazer aturação para sequenciamento, curva direita por 180, limite será o QD Mike 101 no NDB Simbra. Desça e mantenha 4000 pés, altimetro 1094. 180, limite 101 de Simbra, retendo para 4000 pés, com 1014 confirma. Afirma, 1094. Controle de Salvador, bom dia, gol na 922, take da Juliette. Vai para 0, passando 195. Aqui, autorizador a sair com 5500 pés. Na reacesso, pista 17, curva à direita, transponder 5024. Torre 118, decimal 6, controle 119, decimal 35. Toba Tango Whisky, Tango Kilo, ajuste de altímetro 10114. Torres Salvador, Azul 4208, uma milha para o externo, baixar travado avistado. Azul 4208, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus 09 nós, QNH 10 no 4. Avistado 10 no 4, livre pouso 10, Azul 4208. Oceané 6200, desce para 2000 pés autorizado, LS é possibilizado. 2000 autorizado, LS 6200. Trip 5316, desce para 3000 pés, QNH 104. 3000 pés com 1014. 3179 autorizado, push back, reposição para o táxi. Porto Arado, 3179. Agora seria o localizador, trip 5316. Trip 5316, autorizado. Localizador, reposto estabilizado. Reposto estabilizado. Confirme o último que chamou a torre. Whisky Tango Kilo, confirme o PLB. Confirme. Whisky Tango Kilo. Parte 4, direcionamento Whisky Tango Kilo. Aqui é com Delta, visual com o Embraer 190 na curta final. Autorizado na retaguarda do Embraer 190, atenta às 13 de turbulência. Mike Eco Delta, vento 100 graus, 07 nós, que ligou no 04. Passaria 2223, desça para nível de voo 040. 040-2223. Voo 1922, desça para nível de voo 050. 050-9922. 8 no solo aos 45, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. 1922, reduz velocidade para 2509-1922. 8, livre pista pela direita, no solo aos 45, chame solo 121 decimal 9. Ele anda à direita na porta, chama 1219-2420. Eta 3663. Eta 3663, aciona identificação, uma autorizada de chegada BOMF, desça para nível de voo 050. Tá bom, 050, identificou 3663. Táxi pela Alfa, reporte antes do Juliette. Autorizado Alfa, reportará antes do Juliette, 4208. Oi, decimal meia. Torre 1866-6200. Tem meio de aeronave. Mike Eco Delta decolado aos 47, chame controle 119 decimal 35. 1935, tá bom, Eco Delta. Olha o Mike Eco Delta. Para o setor ouvir, alterou o galeão. Então, Quebec autorizado ingressando na pista 17. Autorizado alinhar e manter o uísque tão quente. Vindo 118.0.0, TAM 3.1.7.9. Linha e manter Ponte, espera a resposta pronta, os que estão aqui. Pronto, Papá. Ok, autoriza, manda aqui direto. Autorizar direto, papá Mike, que é cuidado. Ok, sim, se não botar, já cuidado. Zona 0, Oxenara 6200. Bono 922, retornação para sequenciamento. Mantenha presente proa, seu limite ao curso do localizador. Ok, ciente. Mantendo a presente proa, 1922, o limite ao localizador. Passaria 2223, desça para 3000 pés, QNH no 094. Para 3000 na 094-2223, passaria. Trip 5316, complexo final LS, amplitude de frequência 1-9-6. 18-6, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xané. 6225, atinge 180, tem informação aqui? O Xané 6225, ação de identificação. Autorizado chegada Bonf, desse para nível 060. 060 na Bonf, 6225. Controle, papapá, mais que grande Romeu. Papapá, mais que grande Romeu, prossiga. Tá ligando onde, né, senhora? Vai comprar do Pista Sul. Papá, mais grande Romeu, autorizado. Passaria 2223, reduz velocidade para 2109. Correção, 1709. 1709, 2223, passaria. 1922, reduz velocidade para 1709. 1709, 1922. Passaria 2223, desça para 2000 pés, autorizado na ILS, reporta estabilizado. Para 2000, reporta estabilizado ILS. 1922, desça para 3000 pés, QNH no 014. 3.014, 1922. Tiara Fatango, né? Só instante pra cópia, tá no pátio em frente à BTA. Papá Mike, Eco. Mike Juliette Romeu, informa o tráfego 3 milhas, mesmo rumo. É um. Romeu 44. Autorização para pouso. Guardando. Oxené 6200, no solo aos 50, livre pista pela direita, chama o solo 121 decimal 9. Lembrando a direita, solo 219, 6200. Solo Salvador, Alfa Papa Rodocelho, Alfa Tango. Alinhar e manter na pista 17, tráfego na final, é um ATR da tripla. Que é o localizador? Boa 922, afirma o limite localizador. Ok, 1922. Você sai via litoral. 1935, controle, 1862, acione 5005, Tiago Alfa Tango. Vai sair da 17, aposta sua direita, 510, aí, a linha do litoral. 1935, controle, 1862, 5055, controle, é o transponder, confirma? O transponder é 5005. 5005, transponder, Fumante, em frente a EBTA para acionamento de táxi teclagem 286, altímetro no 014, boa viagem, tchau, é fatão. 286, graças. Paulo Salvador, bom dia, Xanero 6200, na Alfa. Xanero 6200, autorizado em ingresso na Alfa, porta antes da Juliette. Outra porta antes da Juliette. Xanero 6200. Autorizado ingressão na Juliette, pátio 1, no portão 04. Gente, Juliette 04, 6200. Olha, o fotão autorizado a acionar, chame para o táxi. O tráfego superado. Passagem 2223, estabilizado. LS, 1922. Passaria 2223, complexo final, chame sua frequência no 1-8, decimal 6. 18-6, bom dia. Atlante Romeu, está no através do Parque de Vista Sul, vai manter sobrevoo para o próximo estádio do Parque de Vista Sul. Gente. Gol 1922, autorizado final ILS, reporte estabilizado, esse para 2 no pé, CNH 1014. Ok, já está no ILS, 1922. Gol 1922, reduz para velocidade de aproximação. Sim, está com 165 nós, tá bom assim? Gol 1922, gente. Michael Codelta, tá no 2345. Corre, passare 2223. Passare 2223, continua a aproximação, guarda autorização para pouso. Guardando autorização para pouso, 2223. Imagina no corredor axé, um helicóptero, mantendo 500 pés. Tá ciente, Romeu? Pra direita, solo 219, o tripe, 390. Solo Salvador, bom dia, 396, Livrão, se escuta. Tive 5316, autorizado táxi via Alfa e Juliette, parte 1, portão 1 ou 2. Alfa Juliette, parte 1, portão 1 ou 2, o tripe 5396. Tango Kilo decolado aos 5-4, chame controle 1-9, decimal 3-5. 1-9, 3-5, Renato, muito bom dia, esse Tango Kilo. Olha, Salvador, muito bom dia, Papa Tango, esse Tango Kilo decolado da 1-7. Papa Mike Delta, livre frequência. Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Ingresso no corredor, axé. Pista 1-0. Tráfego na final, Embraer 145. Propósito. Aeronave da Passarida ali, mantém o 731 na visão. 3179. Desculpe, senhor. 3179. Tranquilo, mantém a corredora cheia. 7, assim de bater mil pés, tango quilo no corredor até. Chamou a torre? Charlie Alfa Tango, acionado e pronto, senhor. Charlie Alfa Tango, autorizado a ingressar, pista 1-7. Passar para a torre, o 922. Gol 922, chama torre sequência 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado. 1-21, decimal 9. Vai levar a pista, agilizando 219. Passaria os 223. Bom dia, gol 1922. Está na final da 1-0. Baixado e travado, campo à vista. 1922, continua a aproximação, aguarde, pista livre, é Boeing iniciando decolagem. 1922, ciente, aguardando livre pouso. 3179, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, quem negar 10, 4, iniciando decolagem, 3179. 225, desça para nível de voo 050. 050, 6225. American Line, I hate you, stand by. 3, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, 3.665. Xané 6225, desça para 3.000 pés, que é negar 1014, livre restrições, em bom. 3.000 pés, 1014, livre das restrições, 6225.